E nós estamos aqui nesta noite para exaltar o nome desse Deus maravilhoso, Jesus Cristo, que vive, veio a este mundo, morreu por amor a nós, ressuscitou, vive e voltará. Amém? Vamos louvar a Deus, vamos ficar de pé. Os reinos se abalam, Os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o rei, para dizer que tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o rei. Thank you.

Jesus.